Alterne 13325. Passaria do 2230 autorizado, acionamento e puxa para o táxi. Decolar 232, controle 1, 198. 198, muito obrigado, bom dia, tá 3193. Bom dia. Salvador, muito boa tarde, tá 3193. Nigéria com controle, 119.8, 3193. Desculpa, senhor. Nada. Oceanair 6320, acione identificação, autoridade de chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Terminal 050 na Mari, desce voo 6320. Controle Salvador, muito boa tarde, TAM 3193. TAM 3193, contato radar, saída da AEL, sub, mantenha nível de voo 360. 360, pode voar da AEL, senhora? Autorizado, TAM 3193. Saiu na proa, TAM 3193. Pode prosseguir o táxi via pátio 1 no Indy Alpha, no ponto de espera, troque para a torre em 118.95. O altímetro é 10.12. Tenha bom dia. Bom dia, pátio Indy Alpha, 10.895 no ponto de espera, tenha um bom dia, bom trabalho. Salve Salvador, gol 1806, para o espectramento, posição 612. Para o sol. Gol 1806, puxa infecta na minha posição 06, meia dúzia. Guardando escudo. Dispute continuar taxi, gate 6, down 383. Not yet, maintain position. Maintain position. Bula 754, transferência. Transferência agora. Gol 1806. Prossiga, gol 1806. Já próxima espera da 1 a 0. Boa tarde, gol 17, tempo quase atrasado. A linha de decolagem está na 0, 0, 90 graus e 159. 7 após controle no 20, decimal 9. 119, decimal 8, é o controle. 9, decimal 8, obrigado. Alô, Salvador, 3805, sente da Juliette, Guarulhos no 340. Gol no 806, aguarde pro push. Aguardando, no 806. TAM 3283, livre ingresso pro 08. Oi, 3283. Passaria 2230 com 59 no POB, 4 horas de autonomia, Fernando Salvador, tá pronto pro táxi. 74, vai iniciar a pista na zero. Sim. 4 horas. Gente, livre táxi em frente, dê passagem ao Airbus da TAM e após siga até o ponto de espera via Índia e Alfa. Passaria 2230. Segue em frente da passagem Bairro de Alfa, pai. 2230. Correto. E o Oceaner 6395, aguarde para o ingresso. Seu portão é 06, porém está ocupado. Ah, mantém a posição, 6395. TAM 3283, táxi com cautela da presente. No través do portão 06, deverá manter posição e avistar e seguir uma viatura following, devido a obras logo mais à frente. Gente, vamos aguardar então a viatura aqui. Já estão praticamente através do 612, hein? Não tem nenhuma viatura. Positivo, então mantém a posição e aguarde a viatura following. Vamos aguardar então. TAM 3805. Confirma. É o TAM 3805, ciente da Juliette, 340 para Guarulhos, para cópia. Ciente. 340, Guarulhos, Apezulu 10, Bridge, Apezulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decola da 10, curva direita. Saída da El, Leda, após Bridge. Controle 119.8, torre 18.95. Transponda 5563. Apezulu 10, Bridge, Apezulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto 13. Decolador 10, curva direita, saída da Leda após Bridge. O transponder 5563, pode confirmar a frequência do controle? Confirmo, 119.8. 119.80, TAM 3805 e a torre 11895. Correto. Trip 5447, por Tati 3, autorizado, chama pronto pro táxi. Tati 3, autorizado, chama táxi. Pessoal, gol 806, tá agora pronto, o finger foi retirado, 06, tá visual com o TAN. O TAN já passou a sua cauda, né? Massivo. Autorizado, chame pronto pro táxi, gol no 806. Ah, táxi, gol 806. Amador, é o 35240, TAN. 35240, acione identificação, autorizar a chegada à mar e desça para o nível de voo 060 na ponte dela. Controle Salvador, é o 35240, 35240, desça para o nível de voo 060, autorizado ITAP. Oceania 6320, desça para 2000 pés, ajuste no 012, autorizar a sinal LS, após estabilizado. 2000 com 1012, reportará estável. Haveria problema em passar estável abaixo de 50? Livre, Oceania 6320. Obrigado. Golf Romeo Bravo, prossiga. Passarela 2230, decolada 239, controle transfere 119.8, 119.8. 119.8, 2230. Passarela 2230, contato radar, saída Arlo. Submantenha nível de voo 180, cumprindo as restrições da carta. 180, restrição da carta, ciente, 2230. TAM 3193, chame Centro Recife na frequência 1251, alterne 13325. 251-3325, muito obrigado, um bom dia, TAM 3193. Bom dia. Antônio 2230. Passarei 2230, prossiga. Já não temos condição de cumprir 15 milhas a centena, ok? Passarei 2230, inicialmente mantenha 3 mil pés. 3 mil inicialmente, 2230. 1806 para o táxi com 99 a bordo, 2 horas de autonomia, alterna Recife. 9 horas, ou 99 a bordo. 2 horas de autonomia, alterna Recife. Trip 5, foi o Trip que chamou? Considero, senhor, 5% de chamada, mas está uma hora. Gente. O 1806 para o táxi com 99 a bordo, 0200 de autonomia, 2 horas de autonomia, alterna Recife. Gente, autorizado táxi, contornando o pátio 1, Índia, Alfa, ponto de espera na 0, transferência, voo no 806. Pátio Índia, Alfa, ponto de espera 1895, voo 806, boa tarde. Boa. O Oceanair 6315, assim que o gol passar à sua frente, livre ingresso pro 06. Faz o gol, livre ingresso pro 06, Oceanair 6315. Aí tem. Solo o T3805 na posição 11 para pushback e acionamento, frente da operação. 3356, chamada descida. Se pudermos abreviar alguma coisa, pelo, Bruna ou Simbra, agradeço. 3356, aguarde para o apelo. Aguarde, 3356, obrigado. Gol 1754, chame centro Recife, na frequência 12085, alterne 12545. 12545. Airbus da Oceané, à sua direita, que vai entrar no pátio 1. Tá, gente, do tráfego então da frente da Oceané, ela pode sair de baixo do pátio 1. Estabilizando, 2 de julho à vista, Oceané 6320. Oceané 6320, completo final, chame torre 11895. 2395, boa tarde. Boa. Colapso 0, vento 0, correção 100 graus, 159. Livre colagem na 10, gol 806. Boa tarde, torre, Oceané 6320. Oceané 6320, continue a aproximação, informa o tráfego ingressando para iniciar a rolagem. Reporte baixada travada, que negar 10, 12. Certo, reportará baixo travado, tá? 2 por externo ainda. Pelo 3562, muito obrigado. É o 547, não está avistando o tráfego da sede que será mencionado anteriormente, pode prosseguir, tá? Ah, eu me equivoquei, era porque era da Gol. É aquele que tá lá na. Quase alinhado já. E o Oceané que entrou, falei TAM, mas era um Gol. Livre táxi em frente, segunda direita, Índia, ponto de espera na Alfa, transferência, Oceané 6315. Ou desculpa, o Trip, 5447. Gente, via Índia, ponto de espera, 5447. Salvador, Gol na 6-0. TAM 3805. Tá, escuta, prossiga. Autorizado pushback até a posição 08. Reporte para iniciar o acionamento. Até lá, aguarde para o acionamento, devido a restrições à cauda. Homens e máquinas à cauda. Positivo, senhor. A gente informa também aqui que a gente vai ser empurrado, tratorado de ré. E próximo lá, 7 a 06, que a gente vai curvar para voar para sair. Só então vamos poder sanar devido ao problema no trator aqui. Gente, na realidade também me esqueci. Normalmente esse reboque do senhor está sendo até a saída do pátio 3 ali próximo a Juliette. Chame pronto para o início de táxi lá na acionamento lá na Juliette. Gente, chamará para acionamento na Juliette, o TAN 3805, iniciando o pushback. Gente. Salvador, gol na 600, autorização de Gol no 600, autorizado Natal, nível 370, via peso 1-0. Saída PUCA, transição ZIPAR. Controle 1-19-8. Torre 1-8-95, transponda 5564. Autorizado, 370 na calça, sair da puta, passo 198, correto, chame pronto para acionamento. Salvador, trip 5626 para descida. Trip 5626, desça para a cifra de voo 050. Para o 050, trip 5626. 5443, depois do tráfego na curta da 10, ali mantém. Desloca o tráfego. Desloca o tráfego na final, após a passagem do mesmo, ali mantém 5443. 06, decolou nas suas coisas. Voo no 806, contato radar, sai da PUCA, sub, mantém nível de voo 230. Sobe ao 230 na saída PUCA, no 806. 1333, Salvador. Fecha informação Juliette, nossa escuta autorização. São Paulo, nível 380. 1333, tem o pré-autorizado 360. Sem problema. 360. Para São Paulo, UP Zulu 10, Bridge, UP Zulu 6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decola da pista 10, curva direita. Saída da El, Leda, após Bridge. Controle 119.8. Torre 18.95, transponda 5003. Isso, autorizado, nível 360 para São Paulo. Rota, Aper Zulu 10 até Bridge, Aper Zulu 6 até Belo Horizonte, direto 3. Decola pistola 10, curva direita, da Euleda, Bridge. 198 é o controle, 1895 é a torre, 5003, transponder no voo 333. Correto, chame pronto para acionar. Chamalhão. Salvador, é o voo 394, boa tarde. Boa tarde. Pronto para a cota na posição 5. Autorizado para Galeão, 360, AP Zulu 10. SMAP, direto Lúvito, direto Bravo, Bravo Charlie. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda. Após Bridge, controle 119.8, torre 18.95, transponda 5562. 159, livre de decolagem, 10. Livre de decolagem, 5440. 10. SMAP, Lúvito, Barbacena, decola da 10 com curva direita, da Euleda, após Bridge, 295 da torre, 198 controle, 5562 transponder. Correto, chame. Chame pronto para acionamento. Ok, reportar no portão 5. Boa tarde, Paulo, Chané 6320, livrou na sua escuta. Salvador, boa tarde, Oceané 6320. 6320, livre táxi em frente, mantém posição antes da Juliette. Seu portão será o 09. Gente, vamos aguardar antes da Juliette para o 9, o 6320. Na 3805 já está aí no, através do 08. Se tiver, está autorizado. Caso ainda não tenha atingido, não está autorizado. Já passou através da 3805. Então, está autorizado. Chame pronto para o táxi. Pronto, está. 5450, transfere com controle em 119.8, bom voo. 119.8, um bom dia, obrigado. Firme, não entendi. Voo 1924, com a informação do Juliette para Maceió. Trip 5447, decolou, mantendo a proa. Trip 5447, contato radar, saída Momo. Sube e mantém nível de voo 200 no perfil da Momo. Subindo para o 200 no perfil da Momo, Trip 5447. Pessoal 95, transporta 5161. Autorizado nível 340 para Aracaju, número 8, de volta 10 com curva esquerda, saída pública em Santa Ju, 119 é o controle e o transponder entendeu 5161, entendeu? 5161. 5161, o 3520, chame torre 11895. 10895, boa. Torre Salvador, boa, 35240, fui NS, baixado e travado. 35240, avistado, vírgula, piscina 0, vento 090 graus, 159. Quem negar, marca 102. Livre pouso, 5240. No 806. Solo Ocean 6320, nosso tráfego é o TAN à esquerda. Afirmo, ele já saiu aí da frente? Afirmo. Livre ingresso então, com cautela, no través do 06, deverá haver uma viatura Follow Me para guiá-lo até o portão 09, devido a restrições de segurança para o estacionamento. Paciente. Então vamos seguir com cautela e a partir do través do 06 vamos seguir o Follow Me. Pro nono, pro 09, Oceané 6320. Afirmo, caso não aviste a viatura Follow Me, só mantém posição e me avisa que aí a gente vai acioná-lo. Não, tá avistado, tá avistado. Ah, então tudo bem, que às vezes eles estão em outra situação. Obrigado. Obrigado, senhor. Trip 5447, autorizar direto Barreiras. Direto Barreiras, o Trip 5447 vai cruzar 060. Trip 5626, confirme a razão de descida. Tá mantendo 1000 pés por minuto, Trip 5626. Trip 5447, confirme a razão de subida. No momento, 1000 pés, Trip 5447. Ciente. Fernando Galeão. Ciente, tá 3805. Livre o táxi pelo pátio Índia, ponto de espera da 1018. 95, a torre. Ok, em frente, pátio Índia, ponto de espera 118.95, TAN 3805. Controle Salvador, desejo que o Trip 5626 faça alguma coisa diferente para facilitar o tráfego. Por exemplo, podemos aproar Simbra da Presente, Duna. Trip 5626, tráfego já ultrapassado, mantenha na proa de pelo. Gente, mantendo o pelo, Trip 5626. Solo 5240, Trip 5240, táxi autorizado, Alfa Kilo. Posição 4 do pátio 3, pátio de cargas, Trip 5240. Alfa Kilo 5240. Trip 283, ready to copy? Ready to copy, go ahead. Esse cleared to destination Aracaju, flight level 190. Departure from runway 10 left turn, Buca departure with Caju transition. And the departure frequency 119 decimal 8. And it's called hold 5573, turn 3283. Roger, Flight level 190, Puka Caju, will take off runway 10, turn left. After, we'll contact control 119, power, turn 3283, gate 08. Okay, the transponder code is 5573, and report for push on gate 08, turn 3283. 5573, roger, turn 3283. Lima, Kilo Bravo, prossiga. 282-230. Ok, Lima, Kilo Bravo, Salgueiro, Pernambuco. Ah, pronto pra cópia? Ok, o Lima, Kilo Bravo. Está autorizado Salgueiro a subir o nível 110 até a 40ª milha de Salvador. Após acende ao nível 11.500 pés, nível 115, prossegue visual. A decolagem será da 17 com curva à esquerda após perfil da subida. É Momo, e após Momo, direto radial 014. Frequência do controle 119.8, torre 1895, e o transponder é o 5006, Lima, Kilo Bravo. Controle Salvador, Ultra 3805, saída da El, cruza 1.700, 1.800 pés. Ultra 3805, contato radar, saída da El, submantém a nível de voo 340. Sobe, mantém 340, saída da El, Ultra 3805. Afirmativo, será coordenado, então aguarde um instante para a nova saída. Mantenha a minha escuta, o Lima, Kilo Bravo. ILS, reportaremos estabilizado. Controle TAN 3805, solicita se possível para a direta de Dael. TAN 3805, autorizado direto Leda. Leda, grato, 3805. Kilo Bravo, sua subida agora será a lotar, a curva permanece à esquerda e já tem o POB? Então chame a torre em 1895 para o acionamento e quando tiver o POB passe a mesma, tenha uma boa viagem. Trip 5626 estabilizado, localizador. Trip 5626, completo final, chame torre 11895. Trip 5626, chama torre 10895. Obrigado.